Roger Mix. Aperta o play, meu DJ. Vamos contar essa história? O problema dos erros é que às vezes eles vejam bem. E olha eu aqui, hein, errado de novo. O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem. Como ninguém, a gente fica bobo. Bobo já sabendo que não vai dar certo. Mas é bem pior não ter você por perto. E se eu for errando, assim vai que eu acerto. Vou adiando o fim só pra viver nesse presente incerto. Diz, e se fosse ao contrário do avesso de trás, esse amor começaria errado e terminaria bem. E se fosse ao contrário do avesso de trás pra frente, esse amor começaria errado e terminaria bem com a gente. Com a gente. Eu vou errando sempre. Bobo já sabendo que não vai dar certo. Mas é bem pior não ter você por perto. E se eu for errando, assim vai que eu acerto. Vou adiando o fim só pra viver nesse presente incerto. E se fosse ao contrário do avesso de trás pra frente, esse amor começaria errado e terminaria bem. E se fosse ao contrário do avesso de trás pra frente, esse amor começaria errado e terminaria bem com a gente.